200, qual é o Renan 202? 02, seu corrimento é o 03, autorizado, Renan 200, reporte ponto médio para gerar base. Me reporta lá, 02. Olimpo 02 para girar base? Olimpo 02, autorizado girar base, reporte final. Passa na final, 02. Boa noite, gol 869, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 869. Olimpos 02, autorizado a toque arremetida, pista no 0, vento 200-059. Feliz toque arremetida para o Olimpos 02, baixado de travar. Precisa de um final 150, se possível? Estou em 7-2, autorizado. Se me manter no nível de voo 150. 150, graças. Me quadro possível pro Odo 363. Ente aguarde, 272. Graças. Wilson, que arremeteu 09, curva esquerda, reporta através do norte da torre a 1500 pés. Curva na esquerda, reporta na 1500 pés, através da torre, vindo pro 02. Ponte 69, caso receba, temos um P3-0 através norte da torre, 1500 pés, no interfere, autorizado a decolagem, piscina 0, vento 200 graus, 0,6 dúzia de nós. Norte autorizado no 0, gol no 869. Torre, boa noite, Epsa Cargo 8487, ponte 0,1, 0,4. Epsa Cargo 8487, após a rolagem do Boeing 737-700, gol ali, mantém, cabeceira no 0. Ali, mantém, após a rolagem. Dois sete dois autorizado, vá na Prodalfa Romeo 363. Uno 869, decolador João Ono, chame controle Salvador, 119, décima 8. Controle Salvador, 1198, Uno 869. Controle Salvador, boa noite, Uno 869. Uno 869, boa noite, contato radar, sua para o nível de voo 360, via saída Arbor Uno. 360, via saída Arbor Uno, Uno 869. Ingressa pela do vento, aguarda para girar a base. Ok, ingressando novamente pela do vento, aguardando para girar a base, 02. Autorizado a decolagem conforme a solicitação do controle, vai manter a prova até 2510 devido para o P3 da Força Aérea realizando treinamento. O vento 200 graus, 059. Identificação, vou na trilha de TAP, desço para o nível de voo 050, ajuste no 03. Afirmativo, o centro já passou os dados da emergência, para 3637, a torre também já foi informada, estou informando a EFAER. Ah, ok, muito obrigado. Quando possível, vou ganhar a projetora para 3637? Para autorizado da presente zona, tá 3637. Zona, muito obrigado. BR-334, Mike Victor Alva. Quero te confirmar, o sobrevoo vai ser a próxima duna, posição dura? Afirma, vai pra duna e vai pra Pirajá, Mike Victor Alva. Confirma, estação Pirajá se afasta mais de 5 milhas aqui do BR de Salvador? Afirma, Pirajá é proximidade de duna, 1 milha e meia de duna, Mike Victor Alva. Agora somente nas cenas de comunicações, provavelmente vai sobrevoar o setor com controle aqui. Vai aguardar a transferência, Mike Victor Alfa, agradece a colaboração. Tempo 02 para girar a base. Tempo 02, autorizado a girar a base, reporte final. Girando base, reportar final 02. Ação, Mike. Com base 66, boa noite, adicione identificação. Pena proa 065, limite dessa proa é o localizador, desce para o nível de voo 060. 060, boa noite, general, serve ao meio Juliette. 390, venha sair da PUC. 390 na PUC, ação 8484. Controle, papapá, Mike Victor Alfa, fica o assunto. Mike Victor Alfa, prossiga via litoral 510, mas todo controle. É autorizado, cruze o eixo da 110, traça de voo na BR-324 até a estação Pirajá, paciente do Olimpo 02, já ingressando na final, sem interferir o Mike Victor Alfa. Hoje o Mike Victor Alfa está autorizado o cruzamento da 110. Inicia o cruzamento, Mike Victor Alfa reportará no local de sobrevoo. Afinal, baixagem travada. Olimpo 02, autorizado, toque remetido, piscina 0, vento 190 graus, 062 de nós. Toque remetido, para dentro 02. Oito meia nove, se me mantenha no voo 340. Restrito 340, bom 869. Sou eu, 62, 0, precisa de mais um segundo, 40 minutos pra próximo. Sim, a gente chama quando pronto, chama 6201. Centro do Recife, 126, decimal 0. Centro do Recife, 126, decimal 0, bom 869, uma boa noite. Boa noite. Linha MT, capítulo 0. Linha MT, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, curva esquerda, 1510, reporte através norte da torre. E curva esquerda, 1500, reporte através norte da torre, 102. Para a coordenação com a torre, a gente está fazendo a 1200, que tem uma nebulosidadezinha, 1500. Sim, a gente manda 1200 então. 37, autorizado 2006, o ajuste pelo 013, autorizado assinado o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 013, estabilizado, está 3637. 0612 de 9. Olha, Aracaju, frequência 120, decimal 3. 123, Aracaju, graças ao apoio, boa noite. Boa noite. Casa 8487, chama o centro Recife, em 126, decimal 85. 8485, boa. Olimpo 02, está no travessador. Olimpo 02, autorizado, girar base, reporte final no 0. Autorizado base, reportando na final 02. M201, decolado 20, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Chama 198, chame 6201. Controle Salvador, chame 6201, boa noite. Chame 6201, boa noite, contato radar, contato nível de voo 360, via saída São Bruno. Salve, via São Bom, nível 360, chame 6201. Não poderia voar direto na Prodileda, senhor? 601 autorizado, voar Leda, Prodileda, Bato. Que voando Leda ou chame 6201? Voo no 966, desça para 4.000 pés, o ajuste no 013. 4.000 pés, ajuste no 013, voo 1966. Tá de base para final, Olimpo 02, baixado e travado. Olimpo 02, autorizado, toque remetido, pista no 0, vento 180 graus, 079. E toque remetido, Olimpo 02. Para o localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado. Reautorizado 3.000 pés, o 966. 070, descida autorizada para o 966, na proa 070, para o 3.000 pés. Autorizado aí, né? correção, Olympus 02. O correio meteu os 23, inicia a curva esquerda, reporta 1.200 pés, setor norte. Reporta na 1.200 pés, setor norte, Olympus 02. O helicóptero nas proximidades do túnel, mantendo 500 pés, não irá interferir. O 180 graus, 089, caso receba. Temos um P3 na Força Aérea, fazendo treinamento, vai setor norte 1200, não interfere. Ok, ciente, o gol 1645. Poderia confirmar o vento para o Olympus 02? Vento no aeródromo no 80 graus com 89, Olympus 02. Certo. Olympus 02 está presente, me se espera com curvas pela direita, mantém o setor aguardando instruções para reingressar no circuito de tráfego. Bem, mantendo espera, curvando à direita, o Olympus 02 aguardando novamente uma perna do vento. Sente com 9.000 do separador de meu pai, aguarde transferência de comunicações. Para 2.000 aguarda transferência, gol 966. Estabilizou, tá 3637. É 3637, chame a torre, 198, do sinal 6. 186, tá 3637. O 1966 informa o helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir. Exato, o 1966. 645, decolado 26, controle 119, decimal 8. 098. Salvador, boa noite, tá 3637. Tá 3637, muito boa noite. Foi contato visual, tem pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, com 089. Livre pouso na 10, tá? 3637. P37, só para informação, tem um P3 em tráfego da Força Aérea, à sua esquerda, no setor norte, em espera, não interfere com a sua aproximação. Ciente do tráfego, tá? 3637. Controle Salvador, gol 1645. 1645, contato radar, sua para nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, via saída São Bruno. Uma das quatro livre até a interseção, até o reporte para o cruzamento, 1028. Reportará no hotel para o cruzamento, 1028, com o poder do parque. Chame 6201, chame o centro Recife, 125, décima 1. 1251, chame 6201. Sente mais de tráfego. Uno 966, chame a torre, 1 no 8, decimal 6. Torre, 1 no 8, decimal 6, vou 1 no 9, 6, 6. Boa. Hotel Salvador, boa noite, voo 966. Voo 966, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Até a aproximação, aguarda a autorização, voo 966. No hotel para cruzamento. Gente, rumba 24 da presente, está autorizado o cruzamento da 1028. Vai manter a posição na Delta. Cruzamento imediato de 028, manter a posição na Delta. Rumba 24. Tá 3637 no solo 29, libera a direita, chama o solo em 121 do sinal 9. Direita, 219, tá 3637. Só pista, 1-2-4. Gente, 1-2-4 vai manter a posição, vai aguardar, vai ceder passagem ao tráfego da tanque, tá em com transporte de enfermo, ok? Sim, vai aguardar o passagem da situação, 1-2-4. Rumba 24, chama o solo no 21 decimal 9, segue a retaguarda do tráfego da TAM, ok? 219, graças. 66 tem pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus com 079. Autorizado pouso, pistão no 0, voo 1966. Escuta? Escuta, prossiga. Ingressa na perna do vento, aguardando instruções para girar a base. Ok, ingressando na perna do vento, aguardando instruções para girar a base, 02. Voo 1966, informa o tráfego à sua esquerda no setor norte, no circuito de tráfego, não interfere com a sua aproximação. Você, o centro do tráfego, voo 1966, visão. Rua 45, chame o centro Recife, em 125, décima 1. 251. Olimpo 02, autorizado. Base, da 1-0. Autorizado, base, da 1-0, 02. Tem condições de taxar um pouco mais à frente, a fim de zerar o puxo nos travais, hein? Gente, muito obrigada pela colaboração. Gente, mantenha o ponto de espera e aguarde. 1-966 no solo aos 33, libera a direita no 21 decimal 9. Libera a direita 219 solo, voo 1-966. 02 autorizado, toque arremetida para o toma 0, vento 9, 0 graus com 10 nós. Isso, toque arremetida para o vento 02. CC3, me escuta? Negativo. Você está condicionado. Após o pouso do o toque arremetido do P3, está autorizado a alinhar e manter pistola 0. E após o tráfego na final, autorizado a alinhar e manter 1 no 0. Então, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 1, pode falar na proa da posição de TAP? 3, 3, 9, 0, autorizado, vai, TAP. TAP, e daí desce para 5 mil, com certeza. 050, ajuste no 013. Ok, no 050, na projeta, está 3290. O socorro arremeteu aos 3,6, curva esquerda, ingresso na perna do vento, aguardando para girar a base. Vem curva na esquerda, 1200, repassará na Travessa Norte da torre. Luiz 283, decolagem autorizada, pistão 0, vento 8, 0 grau, 08 nós. Está 3897, ali mantém a pistola 0. Olimpo 02, através norte da torre. Gente, aguardando instruções. Continue, alonga a perna do vento, aguardando instruções para girar a base. Alongando a perna do vento, Olimpo 02. Tá 3283, decolou 38, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, tá 3283. Contato radar, só para o nível de voo 360, vento saída da Bona. Vento saída, agora Uno, sobe 360, então 3283. Olimpo 02 autorizado, gira base, aguardando a autorização para o final. Livre gira base, Olimpo 02. 3297 tem decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 8, 0 grau, 079. O Xané 6259 mantém o ponto de espera e aguardo. O 99.8. Controle 19.8 vai chamar, boa noite. Senhor Salvador, boa noite, está 3897. 3897, boa noite, contato radar, suma para o nível de voo 320 via saída São Vuna. São Vuna, 320, está 3897. Cancelada restrições em TAP, desce para 2010, o ajuste no 013, autorizado a final do procedimento LSX e REI, reparto estabilizado. 2000, vai então na produto 366 e reparto estabilizado. Minha produção solicita até 3290? Serra Vitor 366. E vai acertar a nave? Oi, LS Luiz. É, então desça para 2500 pés, autorizada a prova do Serra Vitor 366, autorizada a final do ILS e o ISC e reparto estabilizado. Cortará, desce 2500. Posso voar na produção, voo 3297. 3297, voo em Leda, após Leda Motiva. A prova de Leda, Leda Motiva, obrigado, 3297. Fernando, América 50. A 3283 vai direto à posição elétrica. O 02 tocou a remeter aos 42, curva esquerda, reparte para girar a base. E curva esquerda, reparte para girar a base, olha para o 02. É 6259 sem decolagem autorizada, pistuno 0, vento 170 0 grau 099. Voo 340. É, escrito 340, tá, 3283. Os 4 autorizados, alinhar e manter pistuno 0. Autorizado desvio. 3, 2, 4, 5. 02 para girar a base. 02 para girar a base? Tente, Olimpo 02, aguarde para girar a base. 02. Bomba 24, tem decolagem autorizada. Pistuna 0, vento 170 0 graus com 089. Bomba 24, tem decolagem. Dois autorizados girar a base. Não, girando base, Olimpo 02. 9, eu passo a 2000. Chegando a 259, boa noite, contato radar, contato nível de voo 360, via saída São Bruno. Frente, para o 360, via saída São Bruno, Sambo, volume 259. Decolagem 46, controle 1119, decimal 8. 124, controle 198. Brasil, fica sul. Então é pouso geral. Mais litoral. Fechamento litoral, para seguir a litoral, através do parque do Pão Sul. Salvador, 124. Bomba 24, contato radar, só para o nível de voo 090 via saída Conde. Só para o 090 via Conde, Bomba 24. O 02 autorizado, só que arremetido no 0, 108, 0 graus com 99. Ele só que arremetido para o 02. Controle 124. Prossiga. Quando possível, seria, solicita que coordene o nível 110 e, se possível, a proa de Natal. 124, submontei nível de voo 190, autorizado como final e vou inicialmente direto Conde. Inicialmente na proa de Conde, aguardando a autorização para voar mais à frente, subindo para o 110. Mil pés aguardando para ingressar na perna do vento. Manterá mil pés até a autorização para gerar a base. Pode ingressar a perna do vento, o Olimpo 02? Olimpo 02 arremeteu os 48, ingressa na perna do vento, reporta através norte da torre. Reporta na através norte da torre, 02. Após o desvio, vai na proa de Mótima e chama o centro Recife em 125, décima 1. Informe o setor norte, um P3 da Força Aérea, espera não interfere com a sua aproximação. Autorizado o pouso 990. Espera 990. 2781, boa, mantenha o ponto de espera e aguarde. Salvador, Alfa, papapá, Mike Vitor Alfa, passou Vitor Azul, confirma de Itapuã. Mike Vitor Alfa, sente, reporta no farol de Itapuã, confirma intenções? atenção é pouso no pátio 5, que é autorizado, Mike Victoral. Tente, reporta no farol de Tatuã, Mike Victoral. Reporta no farol, Mike Victoral. Olimpo 02, está na perna do vento, visual com a aeronave na final, pode se encaixar como número 2. Tente, mantém espera no setor, eu tenho um helicóptero no farol de Tatuã que também vai prosseguir para pouso no aeródromo. Mantém espera com curvas pela direita aguardando para reingressar no circuito de tráfego Olimpo 02. Conta na espera, 02. Vitor Alfa, tá visual com o tráfego da TAM, Airbus 320 em aproximação para 1-0? Nada com mesmo, Mike, Vitor Alfa. Pode prosseguir a retaguarda, sim, de prosseguir direto para o 5, para pouso? Direto para o 5, já visual para o aeródromo, sem interferir com a extensão na final, Mike, Vitor Alfa. Tente, aporte na final, Mike, Vitor Alfa. Passar a final, Alfa. O 2781, após a passagem do tráfego da Tana curta ali, mantém pista no zero. Após a passagem do tráfego da curta ali, mantém no zero. Lua 259, chame o centro Recife, Lua 25, decimal 1. Autorizado, o Mike Vitor Alfa já visual com o PAT 5. Gente, reporte quando no solo controlado. Reportará solo controlado, Mike Vitor Alfa. Isso é só para formar o. Vai ser pouso final para o outro. 02. Gente, o Olimpo 02 prossegue para o circuito de tráfego ingressar na perna do vento. Reporta para girar base. Reportará então para girar base, 02. Então, 3290 no solo 52, libera a direita, 121 no decimal 9. Libra direita, é o solo, 3290. Já guarde o passe. Ingresso na base, o Olimpo 02. Gente, autorizado, aguardando para girar a base, o Olimpo 02. Autorizado ingresso na perna do vento, aguardando para girar a base. Aqui já está mais próximo para a base, que se afastou um pouquinho, se autorizado a base direto. Gente, eu tenho um tráfego para decolagem de baixa performance, aguarda por gentileza. E aguardando, 02. Black Vitor Alfa, no solo controlado 53, até a próxima. Azul 2781, tem decolagem autorizada pista 10, vento 190 graus, meia dúzia 9. Livre decolagem da 10, azul 02 autorizado, gira a base. Autorizado, base, 02. 781, decolar 54, controle 119, decimal 8. 198 azul, 2781. Controle Salvador, azul 2781. Azul 2781, contato radar, só para o nível de voo 60, viu sair da Arduino. Se subir direto para o 60, a gente não consegue cumprir a restrição de 15 milhas na Arboruno, porque se suba para o 60 direto, livre da restrição. Livre da restrição de altitude, azul 2781. Se subindo direto então para o 60, livre da restrição, azul 2781. O 968 autorizado, voar na altura de TAP. É bom, Itaco, voar na altura. 024? Na escuta? Eu penso que já vou anteriormente visual na rota, nível de voo 90. Afirmativo. Tenho grato. A 24 é autorizado voar direto Natal. Muito obrigado, subindo para 110, direto Natal, 124. O 24, troca o código transponder para 5001. Troca para 5001, 124. Chama na Delta para o cruzamento da onda 022. Ciente. Precisa de algum apoio, Olimpo 02? Pro 781? Prossiga, 781. Como que foi de voar na Pro 240? Ah, afirmativo. Vai voar na Pro 240 então, sou 2781. 2781, só se usou para evitar traço, na esquerda Pro 240. Em caso de falha, cruzar o nível de voo 100, voe direto para destino. Caso de falha, cruzar 100. Vai voar direto de China, agora voando na Pro 240, azul 278. Pro 24, confirma o nível de cruza. Está cruzando agora, está atingindo 110. Você espera informação, não recebo o modo Charlie. Fazer um cheque de equipamento. Seja. 168, cancelada a restrição de ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.04, autorizado assinado com 6 meses de LS Max Rei, reparto estabilizado. E 2.000, autorizado a restrição estabilizado, igual a 1.98. Quem recebe agora, 1.24? Para afirmativo, recebendo o nível de voo 1.10, rumo a 2.4, prato. 3781, está agora 10 minutos do oeste de Salvador e assuma a navegação na proa de Arbo, aguardando conquista. E vai voar na proa de Arbo agora, 3781. 2781, autorizado direto com o Cisco. Autorizado direto com o Cisco, 2781.